Eu vou, a pedido de alguns amigos espirituais, eu vou relatar algumas experiências minhas espirituais. Tá tendo muita incorporação aí de espírito, muitos benfeitores espirituais incorporando em mim, canalizando comigo e trazendo mensagens. Mas às vezes é bom eu mesmo falar algumas coisas, até para que as pessoas possam me conhecer melhor e entender algumas coisas que estão acontecendo, que realmente são novas e está sendo incompreensível para muitos, porque é necessário esse chacoalhar. A espiritualidade está fazendo isso nesse momento, justamente porque precisa de uma chacoalhada. Eu sei que são poucas pessoas que estão assistindo, nós temos poucos inscritos, nós temos poucas visualizações, mas no futuro, vão acontecer algumas coisas aqui na plataforma de oração que muita gente vai voltar a esses vídeos que estão sendo gravados agora e vão dizer: há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o Pedro avisou naquele vídeo que já foi esquecido. As experiências espirituais. Antes de eu falar das experiências espirituais, eu quero dizer que eu não estou me gabando, não estou me sentindo especial e nem melhor do que ninguém, porque isso não existe. Não existe no universo ninguém especial e ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, só existem espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos, só isso. Especial no universo, só Deus, só Ele é especial. Não existe nenhum outro espírito especial no universo. Aqui nessa casa, ninguém é especial. O que existe aqui é um trabalho especial. E que quem enxergar essa oportunidade e for chamado para um trabalho como esse, enxergar o que é este trabalho e abraçar, mesmo sem entender algumas coisas, mas tendo fé em Deus, esse é inteligente. E vai ter oportunidade de ter uma grande evolução espiritual e ajudar muitos, quitar muitos débitos. Só quem for chamado, porque não são todos que vieram com a missão de trabalhar aqui na plataforma, né? Esses espíritos benfeitores, eles pediram para eu dizer algumas experiências que eu tive com alguns guardiões planetários, guardiões da humanidade. Quando eu comecei a incorporar, que começou a vir uma carreirada de espírito, um atrás do outro, de todas as hierarquias possíveis, a Sônia participou desse processo comigo e começaram a canalizar, incorporar comigo seres de outros mundos. E de repente vieram os guardiões. E o guardião que veio foi a primeira vez que esse guardião veio foi o Jamar, guardião planetário. Antes dele se manifestar em mim pela primeira vez, eu estava lendo um livro e eu ouvi na minha mente ele no universo, num determinado lugar, e de lá ele falou assim na minha mente. Eu não lembro direito, mas foi mais ou menos assim: puxa, você caiu para mim como uma luva. Ele veio e falou isso na minha mente, que eu caí para ele como uma luva. E aí eu falei, aí eu dei um pulo da cama, porque a comunicação mental foi muito forte. Não tinha como eu dizer, é coisa da minha cabeça, foi bem forte. E aí eu falei, é você mesmo? Ele disse, sou eu sim, amigo. E ele falou comigo. E falou algumas coisas que iam acontecer no tempo de Deus aqui, Isso já tem um tempo. Isso eu não sei quanto tempo tem, deve ter uns 2 anos, Sabrina. Por aí. Ele ainda não tinha incorporado comigo, foi só uma comunicação mental. E a primeira vez que ele incorporou em mim foi nesse dia que estava tendo uma série de incorporações de espíritos. Quando ele incorporou em mim, eu me estufei todo assim de fiquei sem peito estufado assim, e ele balançava a cabeça assim e parecia um anjo. Mas é um ser humano, mas é um ser, um espírito muito evoluído e muito ocupado. Tanto é que ele não fica incorporando toda hora, canalizando toda hora, ele vem só quando é necessário vir, né? E eu senti a vibração dele, e a vibração dele você sente como se fosse a vibração de um anjo, é uma vibração muito boa. É bom sentir a energia dele. E aí ele conversou com a Sônia e falou muitas coisas que eu não lembro agora, porque tem tempo. E aí quando eu estava começando a incorporar, tá? E quando veio ele e muitos outros, tá? Veio o Mago Criptros, veio o Pai João de Aruanda, veio alguns Exus, veio seres de outros mundos, um atrás do outro. E eu falei para a Sônia. Tem documentado, a Sônia tem isso documentado, guardado. E aí eu cheguei para a Sônia e falei assim, porque eu confio aqui na Sônia e na Sabrina, porque eu conheço essas pessoas, e elas são, honestas com relação à espiritualidade, não tem nenhuma brincadeira aqui. Eu confio plenamente. E eu falei para a Sônia assim, Sônia, para esse tipo de espírito está se manifestando em mim, Jamar, porque a história dele, o negócio dele é com o planeta Terra, não é com uma cidade, com um país. É a ordem, a disciplina, a equidade no planeta inteiro. O trabalho dele é a nível mundial, né? E eu falei para a Sônia, para um tipo de espírito como esse estar se manifestando aqui na casa, o negócio é sério. O negócio é grande. É muito grande. É bem sério. E aí eu falei para ela, tu te prepara. Porque, pelo que eu tô vendo, eles estão fazendo uma coisa que não fizeram nunca em ninguém, em casa nenhuma que eu saiba. É totalmente diferente. São muitos espíritos se manifestando, são muitas coisas sendo ditas, muitas coisas sendo faladas, e isso daí não é comum. E muita gente não vai acreditar. Vai achar que vai chamar de charlatanismo, mistificação, que a gente quer aparecer, que a gente quer ganhar dinheiro no YouTube, que a gente quer like, que vão dizer que a gente está adquirindo um karma gigantesco para cima da gente, que a gente vai responder no plano espiritual quando a gente chegar lá. Vão dizer um monte de besteiras, sem nos conhecer e sem conhecer o trabalho e tal. Eles vão tirar conclusões precipitadas, porque isso é normal da condição do humano da Terra, julgar antes de saber, de conhecer o que está acontecendo aqui, como vem acontecendo aí repetidas vezes no nosso trabalho, no nosso canal. A gente recebe muito ataque de encarnado e desencarnado. E eu falei para ela, vai machucar, vai doer, porque vai ser muita pancada. Muita, muita, muita pancada mesmo. No próprio nosso próprio canal, a gente já teve que bloquear muitos comentários de muitas pessoas. A gente teve que bloquear muitas pessoas que comentam nos vídeos, porque estava passando dos limites nos comentários. Mas aí os espíritos falaram para mim, pode bloquear, mas deixa o comentário lá. Não apaga os comentários. Porque no futuro vão acontecer determinadas coisas, e essas pessoas, muitas delas vão se arrepender de ter escrito determinadas coisas, e alguns vão lá para apagar os comentários, mas aí já vai ter sido escrito. Então, foi uma quantidade grande de pessoas que foram bloqueadas e ainda continuamos a bloquear muitos evangélicos fanáticos, extremistas, intolerantes, muito espírita ortodoxo, muito umbandista, muita gente do candomblé, católico, estão todos devidamente bloqueadinhos. E outros serão mais. Então, Jamar incorporou em mim, falou com a Sônia. Essa foi a primeira experiência. E eu falei para a Sônia: Sônia, vai dar problema, porque é um espírito conhecido. Vai dar problema. Só que esse tipo de espírito, eles querem os corajosos, os que se expõem, tá? Não aqueles que ficam só nas orações e vibrando pelo planeta. Ah, vamos só ficar nas orações e vibrar pelo planeta. Não, oração é muito bom, mas eles querem aqueles que colocam a mão na massa, que fale o que precisa ser falado, que contribua com a humanidade, com a evolução da humanidade, com o crescimento das pessoas. Eles querem esses. E eles vêm preparando muitos desses para mergulhar na carne. Muitos especialistas da noite, muitos guardiões da humanidade, especialistas da noite, vêm encarnando na Terra às centenas, justamente para acabar com essa visão. Eles vão vir. São espíritos muito inteligentes, com uma consciência muito expandida, que têm muito conhecimento. E quando eclodir na mente deles quem eles são, ninguém segura esses espíritos. Ninguém segura. Verdadeiros guardiões da humanidade encarnados, não segura, não. Porque esse tipo de espírito não tem medo de morrer. Porque morte para esse tipo de espírito é lucro. Morte para mim é lucro. Eu tenho que ficar toda hora me concentrando, me controlando para eu não abandonar o meu corpo. E a Sabrina me ajuda, que às vezes eu sinto tanta energia que eu não consigo ficar dentro do meu corpo. Eu quero ir embora. Eu fico querendo ir para o universo. Eu não vejo só o planeta Terra. Eu vejo todo o universo. Eu vejo raças, seres, planetas, plano espiritual, colônias, dimensões. E eu me sinto muito preso aqui, no corpo e no planeta. Eu me sinto numa cadeia, muito bem trancado. Então, esse tipo de espírito, eles não vão ficar calados. Eles não vão deixar de falar o que precisa ser falado, o que as pessoas precisam ouvir, porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ficar passando a mão na cabeça e falar de forma amorosa, amorosinha, com carinho. Não, eles vão falar de uma forma que vai incomodar, porque eles vão falar o que as pessoas precisam ouvir e consertar, o que elas precisam ajustar nos seus espíritos, para pelo menos permanecerem, continuarem encarnando aqui na Terra. Pelo menos isso. E eu digo, é melhor continuar aqui, porque a grande esmagadora maioria não vai para um planeta superior. Se sair daqui, é para um planeta inferior. E lá o negócio é feio. Se aqui tá ruim, estão achando ruim, lá é bem pior. É melhor ficar aqui e pensar a nível de eternidade, não de uma única encarnação de 80 ou 90 anos, mas pensar a nível de eternidade, pensar como espírito, não como um corpo de carne perecível, que é só um instrumento para o teu espírito se manifestar. Pensar como espírito. E parar de uma vez por todas com esse medo da morte, porque a morte não existe. Então, eles me levam em desdobramento. Já fui numa base dos guardiões, e a movimentação é grande, eles ficam para lá e para cá trabalhando. A tecnologia é altíssima, altíssima. Quem olhar e não conhece, se deparar, vai parecer que está num mundo, está numa nave extraterrestre. Entra num aeróbus deles, numa base deles, vão achar que vocês estão num planeta extremamente evoluído, com espíritos de outros mundos, extremamente evoluído, com uma tecnologia avançadíssima, mas não é. É daqui da Terra. É que a tecnologia lá é muito superior à do humano encarnado aqui da Terra. tá? E eles têm contato com espíritos, com seres de outros mundos, que ajudam eles nesse processo de transição planetária, porque esses espíritos são mais velhos, mais experientes, e no planeta deles de origem, eles já passaram por essas transições, e eles sabem muito bem como é que é, então eles estão aqui para ajudar, trocar experiências, ajudar no processo de transmigração planetária e no processo de reurbanizações extrafísicas de cidades astrais, cidadelas astrais. No nosso plano astral aqui, no umbral, no abismo. E teve uma vez que eu estava orando, fazendo uma oração com a Sônia. A Sônia me ligou, vamos fazer uma oração. Tá. E eu estava no telefone, eu estava em outro lugar e ela estava em casa. Estava no Viva Voz. E eu vou relatando para ela tudo o que está acontecendo. E na oração, desceram dois espíritos, eles vieram de outra dimensão, abriu a dimensão, eles saíram, apareceram de repente. E eu vi dois guardiões, um era negro, alto, um cara de 1,90m mais ou menos, e o outro também, mais ou menos 1,90m, os dois altos, eles são, não são fortões assim, de tipo fisiculturista não, mas eles são atléticos assim. Né? Altos, tem um porte. E se eu não tivesse um certo conhecimento, eu ia dizer que eram anjos, anjos do Senhor, varões de guerra, e eram guardiões planetários. Por que que pareciam anjos? Porque quando eles vieram andando em minha direção, a aura, as irradiações magnéticas da aura deles era bem expandida, era muito bonita, brilhosa. Eles estavam com uma roupa clara, bonita, tinham uma espada. E eles vinham andando calmamente e começaram a falar comigo na minha mente. E eles se apresentaram como Jamar e Vatabi. O negro é o Vatabi e o mais claro era o Jamar. E eles falaram assim para mim, não pense que nós somos anjos. Nós somos como você. Nós não somos perfeitos, temos defeitos, dificuldades, temos coisas a melhorar, mas a gente faz o que você está fazendo, a gente se dedica para melhorar, a gente faz a reforma íntima também aqui no plano espiritual e a gente trabalha para o bem, em prol da política do reino do Cordeiro. E falou assim, você é um dos nossos encarnado. E aí eu falei, eu não me sinto isso. Eu tô cheio de problemas, cheio de coisa para melhorar, cheio de defeito, lutando aqui que nem um doido para não fazer certas coisas. Como que eu sou um de vocês? Vocês são bem mais evoluídos do que eu. Aí ele, não, você é um dos nossos. Você mergulhou na carne por uma grande missão. Uma missão secreta que não foi revelada para ninguém, para nenhum médium da Terra, por isso que ninguém sabe. E o que vai ser feito através de você vai ser muito grande. E está tudo preparado. Mas vai acontecer tudo no tempo de Deus, no tempo do Altíssimo. E você tem que se preparar para os ataques dos seus irmãos encarnados, os ataques de espiritualistas, espíritas, umbandistas, evangélicos, católicos, candomblecistas, esoteristas, espiritualistas, pessoas que buscam pela espiritualidade, pessoas que dizem que estão fazendo a reforma íntima, pessoas que dizem que estão trabalhando para se tornarem espíritos fraternos. E o trabalho que vai ser feito através de você vai ser feito de uma forma que é totalmente contra as regras que eles criaram, contra as interpretações e as convicções deles, os dogmas e as doutrinas, e as interpretações que eles criaram. E é exatamente que vai isso que vai fazer com que eles entrem em fúria. E eles vão vir com tudo. Em cima de você, eles não vão ter pena. Eles não vão nem, muitos deles não vão nem ver o conteúdo das mensagens. Eles vão julgar sem ver o conteúdo. E quando ver o conteúdo, vão dizer que a mistificação está muito bem feita. Você será totalmente incompreendido. Mas o que tem que ser feito, vai ser feito. Porque você é o que é. E você foi preparado para aguentar tudo isso e fazer o que tem que ser feito. Ele disse isso junto com o Batabi. E teve uma vez, uma outra vez, que eu estava com a Sabrina no quarto. E o Batabi incorporou em mim. É muito difícil esse espírito incorporar. Ele incorporou em mim. E ele é muito manso. Ele é de poucas palavras. Ele fica muito em silêncio. Ele fala muito manso. Ele fala muito devagar. Parece um anjo, realmente. Ele é muito sereno. Muito tranquilo. E ele deu orientações para Sabrina, que eu não lembro agora, porque já tem um bom tempo. E nos meus desdobramentos com eles, ainda não estão permitindo que eu lembre de muita coisa. Então não tem tanta coisa para falar, porque eles falam que eu desdobro com eles, mas a maioria dos desdobramentos, eles não estão permitindo que eu lembre de tudo. Eu lembro só uma parte ou não lembro nada, tá? Mas eu já fui com eles. Eu já fui na base principal deles, na Lua, no lado oculto da Lua, no subsolo lunar. É no subsolo, em outras dimensões, dimensões etéricas. E tem muita coisa no lado oculto da Lua, tá? A gente não consegue ver o lado oculto da Lua porque o movimento de rotação da Lua, ela roda no mesmo sentido de translação que ela faz na Terra. Então a gente sempre vê um lado só. O movimento de rotação dela demora o mesmo tempo que demora o movimento dela de translação em volta da Terra. Tá? Então a gente não vê o lado oculto dela. E a distância dela da Terra é do núcleo da Lua ao núcleo da Terra de mais ou menos 384 mil quilômetros. E tem uma base lá, a principal dos guardiões, e eles me levaram lá. Eu não vi tudo na base, mas eu vi onde ficam os espíritos rebeldes, espíritos desencarnados que não têm mais condições de encarnar aqui na Terra, que estão lá para serem mandados para outros mundos, que não têm mais condições morais, psíquicas, de emocionais, de continuar encarnando na Terra. Espíritos bem complicados. E parecem celas. Tá, mas eles não ficam presos que nem nas cadeias daqui. Eles não são maltratados, tá? Eles são bem tratados. Mas eles precisam ficar nesses compartimentos, porque eles não podem ficar soltos. Se eles ficarem soltos, dá problema. E eu fiquei andando pelos corredores junto com os guardiões, eles me mostrando. Tá? Também eles já me levaram uma vez no reino dos dragões. Eles me desdobraram e eu vi um lugar inóspito, o céu preto, todo preto, o chão deserto, né? É como se fosse aquele chão batido, duro, aquela terra dura, meio rachada. E eu estava com eles ali, o Pai João de Aruanda também estava, e o Espírito falou para mim, os Espíritos, os benfeitores que estavam ali, disseram: você está no reino dos dragões. E veio se aproximando um lobo preto veio se aproximando, e ele ficou andando de um lado, sabe quando eles estão se preparando para atacar? Ele ficou andando de um lado para o outro. Aí ele parou e ele se transformou num homem muito alto, parecia que tinha uns 2,5 metros de altura, um homem muito belo, Parecia um anjo, nariz afinalado, a boca bem pequenininha, o queixinho, maxilar quadrado, cabelo preto, liso. Sem camisa, só estava vestido como se fosse uma saia da cintura para baixo. Ele estava sem camisa. E o corpo perfeito, né? Todo dividido e tal. Parecia um modelo, né? Mas muito mais bonito do que qualquer humano da Terra. A beleza dele era uma coisa descomunal. Só que o que ele tinha de belo, ele tinha de mal. Ele olha com sarcasmo e ele fala manso. Mas o que ele fala são atrocidades. Mas ele não fala gritando, berrando. Ele fala manso. E ele ficou andando para lá e para cá e olhando para mim de forma debochada. E os espíritos falando para eu ficar tranquilo, eu fiquei tranquilo. E depois eles me trouxeram de volta para o corpo. Aconteceu umas coisas lá, mas eles não permitiram. Quando eles me trouxeram de volta para o corpo, eu liguei para a Sônia, Sabrina estava do meu lado, eu liguei para a Sônia e disse o que tinha acontecido. Aí, de repente, eu senti uma pressão aqui no topo da cabeça, muito forte. E o dragão. Esse espírito era um dragão. Dragão número 1. Ele canalizou comigo. Eu sei que muitos vão dizer que um espírito desse não tem como canalizar com um humano da Terra, porque ele destruiria esse humano. Realmente, ele tem poder mental para destruir. Mas Deus, tudo pode. O Cristo está à frente. E o Cristo estava protegendo. Então, ele, com o Cristo protegendo, ele pôde canalizar comigo sem me destruir, com a proteção de Jesus. E ele veio gritando, falando muito alto. Lá ele falou manso, mas quando ele veio em mim, ele veio falando muito alto, dando gargalhada. E falou, que petulante, moleque petulante, invadiu meu reino. Quem você pensa que é para invadir o meu reino assim? Falou assim para mim, me chamou de Davi, eu não sou a reencarnação de Davi, tá? A reencarnação de Davi é Hitler. E Hitler está num planeta prisão, ele vai ficar lá por 10 séculos. Tá? Eu não sou Davi, não sou a reencarnação de Davi. Mas ele me chamou de Davi. Ele falou assim, ah, Davi, você de novo atrapalhando os meus planos, me atrapalhando, então ele já me conhece de muito tempo. Tá? Só que os espíritos explicaram que foi colocado um aparato tecnológico em mim desde que eu estava na barriga da minha mãe, que esse aparato tecnológico não permitia que esses espíritos das trevas que estão soltos por aí me reconhecessem. Tá? Eles sabiam que tinha alguma coisa, mas não conseguiam descobrir quem eu era. Tá? Eu era muito atacado, eu sempre fui muito atacado pelas trevas, muito, absurdamente, muito, muita coisa. Por verdadeiros demônios, desde criança. Mas eles não conseguiam, eles sabiam que tinha alguma coisa, mas eles não conseguiam descobrir quem eu verdadeiramente era. E aí chegou um tempo que eu já tinha conhecido a Sônia, a Sabrina, e os espíritos superiores removeram isso, e eles viram quem eu era. Eles removeram isso. E aí os ataques aumentaram. Mas estava havendo uma proteção grande e eles não podem fazer nada. Então, esses espíritos, eles vêm se manifestando aqui. A gente confia em Deus, né? A gente confia na espiritualidade. A gente sabia que ia dar um problema gigantesco a manifestação desses espíritos. Tá? Não só esses, como vários outros por aí, que muita gente acha que são espíritos exclusivos deles. E não existe médium nenhum, dono de nenhum espírito. Isso está em Kardec, Se os médiuns estudam Kardec, isso está lá no livro dos médiuns, que diz que não há privilégio para nenhum médium. Que os espíritos incorporem quem eles quiserem, quem esteja em sintonia com eles, esteja fazendo um trabalho em prol da humanidade, em prol do progresso, eles vão se aproximar. Assim como os espíritos das trevas se aproximam daqueles que trabalham para as trevas, que influenciam as pessoas, a humanidade, de forma negativa. E para trabalhar com esses espíritos, é necessário fazer uma reforma íntima, intensa, profunda, que machuca, que dói. Tá? Não é fácil, não. Várias vezes, a Sabrina, pode perguntar para a Sabrina. Eu dei uma, falei, não, você está demais, a cobrança está excessiva. Está demais isso, está exagerado. E a Sabrina conversando comigo e vai me acalmando, né? E as coisas que acontecem são fortes e elas vão aumentar. Elas vão aumentar. Agora mesmo, estava aqui na reunião, eu falei para o pessoal, não foi gravado. Aconteceu um negócio forte que eu estava vendo. E o humano da Terra, o ser humano da Terra, é a típica característica de um espírito que vive num mundo de terceira dimensão, um mundo ainda primitivo. É dizer que é bem a característica de um ser de terceira dimensão. Isso não pode. Impossível. Não. Muitos desses espíritas que se dizem com consciência expandida, eles acabam tendo a atitude de muitos evangélicos ortodoxos e fanáticos, como o evangélico ortodoxo fanático, que interpreta a Bíblia do jeito que ele quer interpretar, que é confortável para ele, ele diz, é a palavra que eles usam, é assim, ó. A palavra é bem clara. É isso, isso, isso, isso. A palavra é bem clara. O espírita, não todos, mas uma grande quantidade de espírita, age da mesma forma que o evangélico ortodoxo, fanático, intolerante. Ele age da mesma forma. Então, e por isso que eles estão fazendo isso, por causa das regras que são criadas pelo homem. Tem guardiões que estão encarnando nessa primeira metade do século XXI, até o ano de 2050, vão vir encarnando por aí guardiões cientistas, cientistas inteligentíssimos. São crianças que vocês vão ver por aí se manifestando, crianças com QI elevadíssimo, elevadíssimo. Crianças aí com 8, 10 anos que já está na faculdade, que vão virar cientistas. Muitos desses são guardiões da humanidade, especialistas encarnados. Se eu pegar uma criança dessa pelo braço, dizer aqui, esse aqui é um guardião da humanidade encarnado. Se vocês verem o espírito dele, ele parece um anjo, ele tem uma aura dourada, linda. Ele vai parecer um anjo. A pergunta que eu faço é, vocês vão atacar o garoto? Se o garoto gravar um vídeo e dizer eu sou isso, vocês vão dizer que ele é megalomaníaco, que ele se acha, superior, evoluído? Não. Ele é o que é. Ele é o que é. Lá em cima, chamam eles de Elohims. Inteligentíssimos. Inclusive, estão descendo muitos, estão mergulhando na carne muitos desses espíritos para desmantelar, desmistificar essa forma obsoleta, essa forma medieval das religiões, de interpretar a espiritualidade, essa forma de visão bem estreita que muitos têm. Né? E eles vão vir com tudo, gente. Eles vão se expor. Eles não vão se esconder, porque eles foram preparados para isso e eles são guerreiros. Eles não fogem da luta. Eles só andam para frente. eles não têm medo de gente que vai fazer, que tem canal no YouTube com 500 mil, 1 milhão de inscritos, que vai fazer vídeo atacando eles, debochando deles. Eles não estão nem aí, eles vão continuar fazendo o trabalho deles. Como eu disse, eles não olham a vida da carne, eles são espíritos. Morrer para eles é lucro. Eles voltam para casa, para a dimensão de origem dele, de onde eles são, porque eles são o que são. E eles não vão cobrar para ajudar a humanidade a progredir. Eles não vão deixar a vaidade tomar conta deles. Eles não vão ficar egocêntricos. Eles não vão ficar cheios de marra, se achando. Eles não vão ser grosseiros com as pessoas. Eles não vão, se vierem médiums, eles não vão dizer para as pessoas assim: ah, não, hoje eu não vou dar consulta, não. Não. Eles vão tratar as pessoas com respeito, com carinho. Por mais limitada que a pessoa seja, eles vão tratar as pessoas com carinho, porque eles são evoluídos. Eles não são espíritos menos adiantados que vieram com mediunidade e estão na doutrina espírita ou em outra religião, que estão mais ali para ser tratados do que para tratarem os outros. Mesmo que tenham psicografado os grandes livros e façam grandes trabalhos, eles estão mais ali para serem tratados. É uma misericórdia muito maior para eles do que o que eles estão fazendo para as pessoas, que é grande, sim, mas é uma misericórdia muito maior para eles que Deus dá. Então, esse tipo de espírito, ele não vai julgar os seus irmãos. Ele não vai ser violento, mas ele vai falar o que precisa ouvir, o que vai incomodar, o que é necessário ouvir. E incomoda, por que incomoda? Incomoda porque não quer mudar, porque quer continuar sendo o que é. E aí, quando se fala o que precisa ouvir, quando pisa no calo, aí a pessoa fica agressiva, demonstrando que ela é o que é. Porque não dá para se esconder muito tempo nas câmeras. O negócio é no dia a dia, quando não tem câmera, quando as pessoas que assistem não estão por perto. Mas existe uma nuvem de testemunhas, uma nuvem invisível, pode ter certeza. Uma nuvem invisível dos das trevas e dos da luz. E quando essas pessoas agem de uma forma totalmente contrária à política do reino, totalmente contrária ao que eles pregam, os da luz estão aqui perto dele e os das trevas estão aqui. Sabe o que os das trevas fazem? Os das trevas olham para os espíritos da luz e ficam gargalhando, debochando dos espíritos da luz. Esse é o seu pupilo? E eles começam a gargalhar. Esse é o seu pupilo? Ele é um dos nossos. Ele é como a gente. Eles falam isso para Pai João de Aruanda, para os guardiões, para os Exus. E eles não podem fazer nada. Tá? Eles falam isso. E esses espíritos da luz, eles estão muito entristecidos. Porque muitos desses que dizem trabalhar para a luz estão tomando atitudes com grandes características, mesmo com todo o trabalho que fizeram, com grandes características de quem será deportado do planeta, de quem vai para outro mundo, que vai ser levado em consideração tudo que contribuíram para a humanidade, mas vão para outro mundo, porque fizeram um trabalho lindo, bonito, dão bons conselhos e são usados pela espiritualidade, porque têm conhecimento e dão bons conselhos, mas não fizeram o principal para continuar encarnando na Terra. Não mudaram o interior, não se reformaram, não ajustaram o que precisava ser ajustado. Como eu disse, esse tipo de espírito não quer ninguém que fique só fazendo orações e vibrando. Eles querem alguém que venha aqui e faça isso, se expõe e fale para vocês o que vocês têm que ouvir, não o que vocês querem ouvir. De forma educada, sem ofender, sem citar nomes, de uma forma bem correta, politicamente correta, ética. Mas fale. como se diz em Mateus 11, versículo 12, que diz que o reino dos céus se adquire pela violência e pela força se toma. Essa violência e força não é ser agressivo, não é bater no seu irmão fisicamente, maltratar, ofender, desconstruir todas as conquistas da humanidade, não é isso. Violência e força quer dizer que nós vamos entrar em lutas éticas. Aquele que entra na luta ética para educar quem precisa ser educado. Educar. Lutas éticas. Não é discursos pseudo-moralistas de religioso. É entrar na luta ética. Se expor, fazer alguma coisa pela humanidade, para o crescimento da humanidade. É isso. E o reino dos céus que está ali não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, nós estamos muito distantes de entrar nele. Nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós não temos mérito para isso. Nenhum de nós. Reino dos céus é o próprio planeta Terra. Reino dos céus é o plano espiritual ligado ao planeta Terra, às colônias. Então, se entra no reino do céu pela violência, pela força. Sabe o que é isso? Pela violência e pela força para você continuar aqui. Porque o planeta Terra é um reino dos céus, é uma das moradas que Jesus disse. Está no universo. Onde é que o planeta Terra está? Está no universo. O universo é um reino. Reino dos céus. Reino de Deus é outra coisa bem elevada, que a gente está distante, muito distante de estar no nível de Miguel, de Jesus, de Gabriel, Rafael, Metatron. A gente está muito distante. Mas eu vou dizer para vocês, eu quero chegar lá mais rápido. Em vez de demorar 10 bilhões de anos, se eu puder demorar 2 bilhões, eu quero chegar mais rápido, porque eu vou chegar. Eu vou. Tem que dizer. Já sou, eu sou. E isso não é vaidade. Se chega pela dedicação. Pela dedicação. E não é fácil, não. Vai doer, vai machucar, mas vale a pena. Porque viver como espírito é muito melhor do que viver. Isso aqui é uma bênção, tá nesse corpo aqui. É uma bênção para crescimento. Mas eu digo que viver como espírito é muito melhor. Quando você faz o que tem que ser feito e você desencarna e vai para um bom lugar, você vai se sentir muito leve, a vibração do lugar é muito melhor, você vai fazer, tô no céu, tá nada, tem lugares ainda muito mais altos. Quando você não precisar mais de um corpo astral, porque o corpo astral também é denso, ele tem a sua densidade, você vai se sentir mais leve ainda quando você for puro corpo mental, puro espírito. Aí sim você é espírito. Porque o corpo astral, quem tem corpo astral, ainda é tomado pelas emoções, por isso que é chamado de corpo emocional. Ainda tem emoções, ainda tem temperamento. Ainda é pesado e não é livre. É mais livre do que a gente que está aqui nessa carne aqui. É bem mais livre. Mas não é totalmente livre. Livre é aquele que viaja por todo o universo, só com a mente, sem precisar de entrar em naves. Com a mente. Como Miguel, que vai daqui para o outro lado da galáxia numa fração de segundos, só pensa e vai. Vai daqui para outra galáxia, viaja o universo. Com a mente, vai onde quer. Esse é livre. Viaja e passa muito mais rápido que a velocidade da luz. Muito mais. Velocidade da luz é tartaruga andando. Muito mais rápido que a velocidade da luz. Passa por bilhões, trilhões de planetas. Pequenas esferas. Aqui. Essa pequenininha esfera azul que vocês dão tanto valor. Seus empregos, seu dinheiro, sua vida. Dão tanto valor. Amam as suas vidas. Coisa pequena. Coisas pequenas. Esse tipo de espírito já está em outra linha de pensamento. A mente completamente adestrada, vibração não baixa, a vibração dele sempre elevadíssima. Não baixa, espírito que não entra em fúria, não entra em raiva, não tem inveja, não tem orgulho, não tem soberba, não tem ganância, não tem ego inflado, não ataca seus irmãos, não ofende seus irmãos, não julga. Um espírito de Deus, um verdadeiro espírito que já não tem mais o seu espírito obscurecido pela matéria, um espírito que já atingiu a perfeição e já conhece Deus, não 100%, mas conhece bastante, e é verdadeiramente um com Ele, faz a vontade dEle, e vive em constante alegria, felicidade, a verdadeira felicidade, não essas felicidades daqui que vocês dizem que é felicidade, que é ser rico, não, a riqueza dEle é o todo, é estar dentro do todo, é sentir a presença do todo dentro dEle o tempo inteiro, pura alegria, não coisas passageiras, que você fica bêbado agora, fica eufórico, depois passa o efeito da bebida e no dia seguinte tu tá em depressão, tem que beber de novo para poder sentir aquela euforia, e outras coisas mais, não, a alegria é constante, constante, não para, não para, vocês não aguentariam sentir essa alegria, esse amor. Nós não aguentaríamos, nós não estamos preparados para isso, porque a gente não sabe o que é o verdadeiro amor. Não sabemos. Nós estamos treinando para sentir. A gente sabe muito bem o que é se apaixonar. O sentimento carnal. Isso aí a gente conhece bem. Mas amor não. Vocês percebem pelas atitudes de algumas pessoas, na internet, nas ruas, nas escolas, nas faculdades, no seu trabalho. Olha bem as pessoas, eu sinto as vibrações de quem está do meu lado, eu sinto as vibrações. E eu já senti vontade de vomitar várias vezes quando eu passei perto de algumas pessoas. Vomitar. Cheguei em casa, senti dor de barriga, me deu diarreia. Quando eu passei do lado de certas pessoas, dor de cabeça. A pessoa falando, a vibração que ela estava emanando na fala, me machuca. Eu tenho que fazer campo em volta de mim, com a mente, para me proteger. Essa é a vibração dos nossos irmãos. Uma psicosfera nojenta. Uma psicosfera, aqui, atmosfera psíquica, planeta, deprimente, deplorável, criada pelos próprios pensamentos dos humanos que estão aqui, encarnados e desencarnados, mentes doentes, desequilibradas, totalmente doentes, agressivas, violentos. Não sabe o que é ser fraterno. Eu tenho defeitos, não sou perfeito. Mas o que eu vejo por aí é entristecedor. Eu falo para a Sônia. Na hora que eu estou em casa, eu sinto a tristeza de Deus. Eu sinto a tristeza dEle. Quando eu vejo o planeta na minha mente todo, eu sinto a tristeza de Deus. Eu choro, porque eu sinto a tristeza dEle. Eu sinto a tristeza dos mentores. Fala aqui. Fala de novo, no microfone. Várias vezes que nós oramos, que Deus canalizou conosco, Jesus canalizou, ele chorava. Agora eu vou arrancar tua cabeça. Disse que canalizou com Deus. Eles choravam. Lembro uma vez, Sabina, quando canalizou contigo, que a gente estava orando, eu, você e Pedro. O Altíssimo canalizou contigo e ele chorava. Ele dizia assim, eu choro pelos meus filhos. E chorava. E nós temos tudo isso gravado. E tem documentado, tudo é documentado várias vezes. E se eu disser aqui que eu canalizei aqui com o Espírito Verdade, que a médium viu que o Espírito Verdade não é só um espírito, é uma união de vários espíritos, várias consciências, unidas, mas sem se fundirem, cada um com a sua peculiaridade, mas vivem numa forma de vida totalmente incompreensível para o humano da Terra, totalmente incompreensível. São vários espíritos num só. E eles canalizaram comigo a médium, uma outra médium que trabalhou aqui, que não está mais, ela viu os espíritos descendo na nossa sala assim, parecia coisa de filme, ela descreveu. E ele canalizou comigo e disse, eu sou o Espírito Verdade, falou um monte de coisa que vai acontecer aqui, que está programado e tudo mais. Só veio em mim uma vez. Foi só entre a gente não gravou, só entre a gente. Tem muita coisa que a gente tem aqui, gente, que a gente não dá pra botar no YouTube. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar péssimo. Vai dar problema. Vai dar um sério problema. Tá? É, então, esses espíritos existem. Eles estão entre nós, assim como seres de outros mundos, caminhando entre nós, com corpos humanos que não são corpos, são corpos artificiais, interferindo na evolução. Interferindo não, né? Eles não podem interferir, desculpa, mas ajudando na nossa evolução, dando conselhos. Isso aí eles podem fazer. Eles canalizam na gente para dar conselho, isso aí eles podem fazer. Eles não interferem, tá? Desculpa. Mas dando conselhos entre nós. Já viram o filme MIB? Que os extraterrestres... Aquilo ali é real. Eu acho que tem espíritos que vêm para poder ajudar. Eles falam que eles gritam nos nossos ouvidos. A gente não ouve. Gritam nos nossos ouvidos e a gente não ouve porque a gente está extremamente materialista e está dentro de um corpo físico denso. Só ouve quem está se espiritualizando de verdade. De verdade. Aí fica mais fácil de ouvir. Fica mais fácil. Porque a maioria está estritamente materialista. E a história se repete, gente. Se repete. Desencarna, chega no plano espiritual, aí vê tudo, né? Abre tudo, a cegueira sai, né? Porque tá cego, quando chega lá, vê. Me desculpa, me perdoa, quero voltar. Aí vai aparecer um guardião bem grande. Bem grandão mesmo. E vai falar assim, vem cá, vamos lá, para o lado oculto da lua. Tu vai ficar lá na triagem. Tu vai ser deportado para outro planeta. Acabou para você. Já são 32 encarnações repetindo as mesmas coisas. Esse aqui é o planeta que tu vai. E esse tipo de espírito, gente, eles são amorosos. Tá? Eles são da luz. Mas eles fazem o que tem que fazer e não tem conversa. Não tem conversa. Não tem. Aproveita agora, porque muitos estão na última oportunidade, a última encarnação na Terra, a última chance. E aproveitar não é sair pegando 5.000 quentinhos e distribuindo na rua, não. Não é isso não, gente. É a mudança interna. A mudança interna. A mudança interna, de verdade. Muita coisa precisa mudar. Muita coisa. Vai mudar. Quem não mudar vai ser convidado a se retirar. E o caboclo Nuvem Cinzenta falou que se fosse fazer uma seleção agora, agora a Terra vai virar um mundo totalmente regenerado, agora. Isso, quem, para ficar aqui, dos 9 bilhões que nós temos encarnados, porque essa é a contagem espiritual, não é 7 e pouco, 8, é 9. Ele falou que só ficaria 1 bilhão e 200 milhões aqui encarnados, agora, se fosse feita agora a seleção, agora. Só fica 1 bilhão e 200 milhões para ficar. Vou te falar, eu achei até muito, que eu achei que fosse até menos. Eu achei que fosse menos. Porque o que eu tenho visto por aí, Nossa Senhora, meu Deus do céu, é de chorar. É de chorar. O fanatismo religioso a todo vapor, a intolerância religiosa, o extremismo religioso a todo vapor. Julgamento, agressividade... É. Tem gente que parece que gosta de voltar para o inferno, para o umbral, para o abismo, para a subcrosta planetária, para as trevas. Tem gente que gosta. Acho que gosta de sofrer. Eu fui para uma região astral, que eu já disse aqui em vídeo, mas para quem está chegando agora, está se inscrevendo agora no canal, não sabe da história. Um benfeitor espiritual mesmo levou num lugar chamado Vale da Morte. Eu vi milhares, milhões de espíritos. Tu não viu o fim no chão. Não tinha um em pé, todos se arrastando no chão. Sujos, gritando, gemendo, outros inconscientes, outros enterrados na terra, só com a cabeça para fora. Espíritos. Espíritos. Nessa região. Em outra dimensão. Dimensão aqui, debaixo, aqui, nas trevas. Embaixo da terra. Aqui. Tem gente, quando desencarnar. Ah, eu não sou ladrão, eu não roubo, eu não me corrompo. Eu não mato ninguém, eu não agrido ninguém. Mas tem um monte de coisa que tem que mudar, né? Pessoa, a vibração da pessoa, Nossa Senhora. Fofoqueira, agressiva, violenta, julgadora, fala mal de todo mundo, adora falar mal de todo mundo. Um monte de coisa complicada, né? Tem gente que desencarnou, porque o que está prendendo o espírito dela aqui na terceira dimensão, aqui, né? É o corpo físico. Ela desencarna. Aí vai ficar o espírito. O corpo vai embora. A roupa vai embora, velha. Aí vem que o espírito. É assim, ó. É direto, que nem chumbo. Na hora. Pro inferno. Na hora. É atraído magneticamente de acordo com a sua frequência. E muitos desses são pastores, dirigentes espíritas, espiritualistas, médiuns que psicografaram livros, que são gananciosos, egocêntricos, né, vaidosos, né, que trata todo mundo com ignorância, com truculência, né, muita gente que distribui quentinha, né, que prega a espiritualidade na internet. Um monte de religioso, universalista, que de universalista não tem nada, porque quando vê alguma coisa nova não aceita, agride, julga, ataca em comentários. É um monte desse. Que é sugado, pá, direto. E muitos desses que ofendeu e fez mal para muita gente encarnada, quando estava encarnada, que já desencarnou, vamos supor que ele ofendeu e tratou mal, destratou, com as palavras, com a língua. Vamos supor que mais ou menos ele fez isso com mais ou menos, vamos dizer assim, 100 pessoas. E vamos dizer que essas 100 pessoas não foram para cima, não perdoaram, estão no umbral. Sabe o que acontece quando desencarna? Vai os 100 em cima dele. Ele desencarnou agora, ele maltratou aqueles 100, ofendeu, fez um monte de coisa. Os 100 que estão lá no umbral, vai todo mundo em cima dele, que nem chacais, abutres, para se vingar. Os 100, que nem futebol americano, que todo mundo, os jogadores pula todo mundo em cima de um só. É assim, os 100 pulam em cima de você assim. E começa a te trucidar, estraçalha teu perispírito. Tem uns que eles transformam em ovoide. Estraçalha o corpo astral. Tu fica só no corpo mental, lá jogado. É isso que acontece. E muitos desses já estão com a... Já passou pelo processo de zoantropia. A forma perispiritual, a forma do perispírito, virou um animal. Sabe por quê? Porque a mente dele criou aquilo. É a forma como ele está. Ele virou uma besta, virou animalizado. As pessoas estão animalizadas, parecem animais na rua, truculentos, sem educação. Agride todo mundo, grita, ofende. São animais, bestas, animalizados. Desencarna, aí mostra a verdadeira face. Porque essa muita gente que vocês vê bonitinha, com batomzinho vermelho na internet, cabelo louro, linda, parece uma boneca. Vocês não têm ideia quem é o espírito que habita esse corpo. Porque faz canal na internet para ficar falando mal dos outros, para falar mal de todo mundo, e arrasta multidões, seguidores, que também concordam com essa pessoa que falou mal dos outros. Concordam e debocham de coisa séria, de coisas sérias, que nem sabem quem as pessoas são, o trabalho que elas estão fazendo, as vidas que estão sendo resgatadas. Espírito das trevas encarnado, gente. São monstros. Mulheres belas que vocês veem, lindas, Se tirar o espírito dali de dentro, que é a verdadeira face, porque o corpo físico é uma máscara, vocês vão ver um monstro na frente de vocês, uma besta, bem nojenta mesmo, pegajosa. Há mais ou menos uma semana atrás, 5 dias atrás, eu fui fazer um passeio de moto com a Sabrina na minha garupa. Dar uma voltinha, pegar uma estrada. Dar uma voltinha. Rodei 320 quilômetros. 320 quilômetros ao todo. A gente saiu daqui feliz e contente. Só eu e ela. Uma moto só, não foi nenhum amigo. Feliz e contente. Chegou um determinado momento da estrada, eu estava sentindo que a Sabrina atrás estava meio estranha. Eu senti a vibração dela, ela me falou. A gente parou e ela pediu para voltar. Eu falei, pô, a gente não andou nada ainda, vamos andar mais um pouco. A gente andou mais um pouco. Depois ela me descreveu o que aconteceu. Depois eu fiz o retorno e voltei para casa, que os espíritos mandaram eu retornar e voltar, que não estava legal. Nós estávamos sendo atacados, mas não aconteceu nada. Eles queriam assassinar a gente, os espíritos das trevas. Espíritos das trevas desencarnados, tá? Queriam causar um acidente para matar eu e a Sabrina. E a Sabrina, eu não vi, não me foi mostrado. Ela que viu tudo, mostraram para ela. Ela viu as bestas. Fala, Sabrina, pega o microfone. Ela viu bestas, espíritos, são seres humanos, tá? Com forma de animal. Eu via muitas, conforme a gente ia passando pela... Ia passando, né, pela floresta, ia passando pelos... Chegou um momento na estrada que eu comecei a ver aquelas bestas. Não tem nem como descrever assim a forma que eles tinham. São animais, mas muito estranho. E não era um ou dois, eram muitos. E a gente andando na moto e eles vindo atrás da gente. E eu sentindo aquela opressão, a sensação que eu tinha, porque eu estava vendo tudo, a sensação que eu tinha era que a qualquer momento iam pular em cima da gente. Eram muitas. A qualquer momento iam pular em cima da gente. E aí teve um momento que o Pedro parou para colocar a gasolina na moto. Foi um momento que eu dei graças a Deus, porque eu estava começando a sentir muitas coisas, sentindo muita pressão na cabeça. E quando ele parou, eu respirei fundo e tentando me controlar, porque imagina, gente, você ver tudo isso. Você olhar e você ver aparecer seres que não tem nem como você descrever, que é pior do que qualquer filme que você já tenha visto. Tá, eu não tenho palavras, só posso dizer que eram bestas, mas não tenho palavras para descrever. Então, imagina você ver isso. Chegou um momento que eu tirei o capacete, eu estava em prantos. Eu estava chorando, eu estava em prantos. E aí, de repente, o que aconteceu? É, quando a gente veio no meio cá, do ataque, quem apareceu? A legião. Então, sim, aí no meio do ataque, foi engraçado porque eu comecei a levar a gente voltando, ele abasteceu a moto, a gente voltou, e eu comecei a levar muito meu pensamento para Deus, e eu senti na hora quando chegou um espírito assim do meu lado, e ele chegou, se aproximou tanto de mim, que eu senti na mesma hora quando meu beiço fez isso. Era um índio, um caboclo. Era um caboclo, eu senti um índio do meu lado. E quando eu olhei, e eu, na visão, eu vi aquele vale, sabe, um vale, aquelas bestas, aqueles espíritos, tudo ali. E tinha um que eu acho que era o chefão, não sei, que a forma dele também não eu era das mais agradáveis. É, e eu vi aquele vale e eu via tipo assim um morro, sabe? E lá em cima, eu olhei, eu vi vários, vieram assim muito rápido, muitos cavalos brancos. Mas não era branco, esse branco que vocês veem aqui, não era. Era um branco iluminado, era pura luz, era muita luz. A crina, né, do cavalo, assim, chegava a esvoaçar. E em cima desses cavalos, tinham muitos guerreiros sentados. E índios. Eu vi quando... Índios, guerreiros índios. É, não, acho que é, não, eu vi quando teve um que deu um grito de guerra, alguma coisa assim, e um que tocou, acho que um Berrante. berrante, porque eu escutei nitidamente. E não é como é tocado berrante daqui, não. O som é totalmente diferente, tá? Eu vi quando eles desceram com tudo. Eles desciam, a pata dos cavalos não tocavam o solo. Não tocavam. Ficava como se estivesse no ar. E eu via, eu falei assim para o Pedro, que eu vi foram como se fosse fogo. É como se ele estivesse assim, a pata dele fosse fogo, mas não era fogo, eram os fluidos da atmosfera astralina, né? Que eu acabei vendo como um fogo, e eles não tocavam, a pata deles não tocava no chão, não via tocando. E eles vieram assim, foi. Eu só vi essa parte. Eu sei que teve uma luta, eu sei que teve uma batalha. Eu não vi essa batalha. Eu só senti que esses espíritos, nessas bestas, elas ficaram muito acuadas, assim como quando viram, quando eles já chegaram, os espíritos, né, os índios, quando eles chegaram no morro, foi quando eles ficaram todos apreensivos, porque eu vi que eram muitos. Então foi assim uma batalha muito grande. Que foi travada, né? Que foi, e a gente sentiu tudo isso. Então isso aqui é só para vocês saberem, gente, um pouquinho do que a gente passa, um pouquinho das batalhas que a gente enfrenta espirituais e o quanto que nós somos atacados e até na mente mesmo, mentalmente, quanto que nós somos atacados mentalmente. Então para vocês verem que a gente não somos perfeitos, estamos quem, né, da perfeição, estamos nos dedicando, estamos procurando fazer a reforma íntima, dando o nosso melhor para nos melhorarmos, evoluirmos, né, nesse trabalho a qual nós fomos chamados, inseridos, né? Porque esse trabalho diz assim: ah, vocês estão inseridos nesse trabalho porque vocês são perfeitos? Longe disso, não. Nós estamos inseridos nesse trabalho justamente para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos melhorarmos. E com isso, né, unir o útil ao agradável. Evoluindo, a gente ajuda também vocês na evolução de vocês, né? Então é uma troca, onde quando vocês vêm aqui também, que vocês recebem, vocês também passam para a gente incentivando, continua, e a mesma coisa a gente a vocês. Então, esses espíritos que vieram nos ajudar eram caboclos boiadeiros, um dos espíritos da luz, um grupo de espíritos da luz, dos mais temidos no astral inferior, que eles são muito fortes mesmo. E a coisa mais linda de se ver quando eles chegam, seus exércitos chegam, quem olha vai dizer que é um exército de anjos, uma legião de anjos. Eles vêm em cavalos brancos, tocam berrante. E eles vieram nos ajudar porque tinha um exército de espíritos das trevas comandados por um mago negro que se denominava Mefistófeles. Tá? Esse mago negro tentou de tudo comigo. Ele tentou me desviar do caminho com tudo. Ele veio nas fraquezas, tentou de tudo, ele não conseguiu. Ele ficou furioso e, numa atitude desesperada, quando a gente foi passear de moto, ele veio com tudo, com o seu exército, para tentar nos matar. Né? Causar o nosso desencarne. Só que eles não esperavam que viria o exército de caboclos e boiadeiros. Os caboclos boiadeiros pegaram todos eles, inclusive o Mefistófeles. E foram resgatados aqui na nossa reunião. O Mago Negro, Mefistófeles e os seus asseclas, as bestas, todos foram levados. Então, eu vou parar por aqui, a mensagem é essa. Acredito que nós não somos perfeitos, nós erramos, mas acredito que as mensagens devem estar ajudando algumas pessoas a melhorarem. E a gente também melhora com vocês. Porque a gente está aqui é para isso, tá bom? Então, muito obrigado.